Polícia, tu és meu amigo. Só que na verdade nunca irias fazer nada de mal que me comprometesse. A mim, aos meus amigos finos. Porque a repressão contra a ditadura dos que estão perdidos. Essas mentiras que eu vou dizer que ela é.